umas ideias que queria namorar. Mas como eu sou da noite, tem várias querendo dar. Mas como eu sou do corre, tem várias querendo dar. Não adianta chorar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Sei que pra mim todas elas quer dar. Mó tempo que eu não broto aqui, eu vou iludir, ela vai rebolar. Mó tempo que eu não broto aqui, eu vou iludir, ela vai rebolar. Vai, vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. E depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Sei que pra mim todas elas quer dar. Mó tempo que eu não broto aqui, eu vou iludir, ela vai rebolar. Mó tempo que eu não broto aqui, eu vou iludir, ela vai rebolar. Vai, vou tacar, tacar, tacar e depois vou abandonar. Abandona. Vou tacar, tacar, tacar e depois...